agora aqui na Antena Web, histórias da Eurovisão. A seguir, não perca Nação Roqueira. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 25 de fevereiro de 2012, e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. Hoje, reportando-nos ao Festival Eurovisão da Canção do ano de 1959, que foi, aliás, o quarto festival que se realizou desde que a Eurovisão surgiu no ano de 1956, ou seja, um festival por ano. Ora, este festival, ele teve um estreante, aliás, teve um vencedor potente. Foi um festival, digamos, a modernizar-se e realizou-se em Cannes, na cidade francesa da Riviera. Esta vitória, aliás, esta participação no festival em Cannes está diretamente relacionada com a vitória da França na edição anterior, onde pela primeira vez foi imposta a regra de que o país vencedor levaria para a sua própria nação o Festival Eurovisão do ano seguinte. Ora, a França venceu em 58, em 59 teve então o direito a organizar este certame. Não venceu, mas também não ficou mal classificado de todo. Quem venceu foi a Holanda, é verdade. O tema Ambition, de Teddy Scruton, foi o tema que venceu, então, esta edição número 4 do Festival Eurovisão da Canção. A intérprete de Teddy Scruton representou, então, a Holanda e venceu com estes 21 pontos. A música, como disse, chama-se Ambition. Um pouco, assim se chama em português. É parecida com o alemão, inclusive. Em segundo lugar, ficou o Reino Unido, que regressou ao Festival Eurovisão da Canção. A música chama-se Sing, Little Birdie. Já os intérpretes são Pearl Carr e Teddy Johnson. Pearl Carr e Teddy Johnson, que assim arrecadaram o triunfo, ou quase, a medalha de prata neste pódio no Festival Eurovisão da Canção, no ano de 1959. Estas são, precisamente, as duas primeiras músicas que vamos ouvir. Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje. Verliefd is iedereen, wel is dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat amor fluistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als Faust en Greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschijn. Met rozengeur en kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw, je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje, verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven en je vraagt, ben je trouw, zeg ik nooit tegen jou. Met rozengeur en kussen bij het afscheid aan de deur. De nacht is blauw, je fluistert mond aan mond, ik zweer je eeuwig trouw. Een beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speet je, maar ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Van trouw. Sing, sing, sing, little birdie, sing, sing, sing it. There's a bird on a branch. There's a branch on a tree. There's a tree in the meadow, and that's where I long to be. Neath that bird on a branch. Neath that branch on a tree. Neath that tree in a meadow where you said you loved me. Sing, little birdie, sing your song. Sing, help our love along. Sing, little birdie, up above. Sing a song of love. There's a bird on a branch. There's a branch on a tree. Where we carved our initials there for all the world to see. Neath that bird on a branch. Neath that branch on a tree. Where we promised our true love for all eternity. Sing, little birdie, sing your song. Sing, help our love along. Sing, little birdie, up above. Sing a song of love. When the years pass on by and we're with you and I, and the bluebirds are singing their sweet love songs in the sky, we will dream of that bird on a branch, on a tree. And that tree, where you said you loved me. Sing, little birdie, sing your song. Sing, help our love along. Sing, little birdie, up above. Sing a song of love. Sing, little birdie, sing your song. Sing, help our love along. Sing, little birdie, up above. Sing. Terceiro e quarto lugares, respectivamente. Vamos agora ouvir estes mesmos classificados. O terceiro lugar é a música francesa de Jean-Philippe. Oui, oui, oui, oui, é como se chama essa mesma melodia. Representou então a França. E aqui vamos ouvir a versão ao vivo, já que não temos a versão estúdio. Na altura, as músicas não eram gravadas para a Eurovisão. As músicas eram apenas interpretadas. Não há, portanto, conhecimento de gravações desta música, pelo menos até à data. Christa Williams foi a intérprete que representou com o tema Ingenieur a música da, portanto, a música da Suíça. Suíça que assim ficava no quarto lugar, ainda que tivesse sido a oitava participante, 11, é verdade. Estas são então as próximas duas músicas que vamos ouvir. Destes dois países, França e Suíça, os primeiros cantam em francês, os segundos cantam em alemão. A música Ergandor segue-se logo depois de Oui, oui, oui, oui, a música de Jean-Philippe. De Sicherheit, Oui, oui, oui, oui. Het was gezongen door Jean-Philippe, een vrij jonge zanger. L'orchestre est placé sous la direction de... Die vorig jaar in een jonge talentenuitzending van Europa naar heeft. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous ferons le tour du monde avec mon toi, ma jolie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Nous n'aurons plus pour amis que la brise vagabonde et le soleil de midi. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. voix. Va mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Choisis la plus belle escale et je t'offre un paradis. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Veux-tu le ciel de Capri ou les palais de Bengale ou le soleil d'Hawaï? Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Va, mon bateau, va, danse ton mât, claque ta voile. Va, mon bateau, va, pour elle et moi. Oui, mais voilà, mon bateau est tout petit. Il dort dans une bouteille et moi je rêve avec lui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Quand vient la nuit, nous partons découvrir mille merveilles dont je ne sais pas le nom. Non, non, non, non, non, non. Va, mon bateau, va, danse ton mât, berce mon rêve. Va, mon bateau, va, pour elle et moi, vogue là-bas. Un jour, montre-toi, ma jolie, m'emportera loin d'ici, dans un merveilleux pays. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. In der Ferne traurig die Vergangenheit. Irgendwohin kommt übers Meer eine Liebesmelodie. Sehnsucht und Schmerz erfüllt mein Herz, unsere Zeit vergess ich nie. Du Märchen vom Glück, bitte komm doch zurück, lass mich nicht einsam sein. Ich wusste ja nicht, dass das Herz mir eins bricht, warum bin ich so allein? Irgendwohin kommt übers Meer diese Liebe. Melodie. Wenn du auch längst nie mehr dran denkst, diese Zeit vergess ich nicht einsam sein. Ich wusste ja nicht, dass mein Herz mir eins bricht, warum bin ich so allein? Irgendwohin kommt übers Meer diese Liebesmelodie. Vergess ich nie, diese Zeit vergess ich nie. E já de volta, estamos no término desta edição da nossa, ou do nosso Transgravisão. Vou deixá-lo com mais algumas melodias. É verdade, vou deixá-lo com mais dois temas. Deixe-me só dizer que, pela primeira vez, o Mónaco participava no Festival Eurovisão da Canção. Estávamos no ano de 1959 e o Mónaco, aliás, principado francês, estreou-se neste certame à escala europeia. Não conseguiu mais do que o último lugar, mas ainda assim marcou Mon Ami Pierrot, a estreia do Mónaco no Festival Eurovisão da Canção. Quinto lugar pertence nem mais nem menos do que à música da Dinamarca. Bitwig é como se chama o intérprete. O Gedvardig é como se chama a música, então, que vamos ouvir, que representou a Dinamarca e que ficou no quinto lugar com 12 pontos. Com 9 pontos ficou o sexto classificado, a música da Itália, de Domenico Modugno, que cantou a música Piove, Ciao, Ciao. Piove, Ciao, Ciao, Bambina. Mais uma que ficou muito, muito famosa, depois de El Blu, Nel Pinto di Blu. Esta música também foi um dos grandes sucessos, cantada então por Domenico Modugno. Estávamos no ano de 1959. E pela segunda vez consecutiva, o cantor alemão, aliás italiano, representava a Itália então no Festival Eurovisão da Canção. Aqui a conseguir um sexto lugar, 3 posições a menos do que na edição anterior. No próximo dia 3 de março não vai haver histórias da Eurovisão. Só vamos voltar a regressar no próximo dia 10 de março. Quero desejar então ao Semana de Auditório a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Interweb. Tenha uma boa noite, ouvinte. Até de hoje, a 15 dias. Eles comem fund, eles comem held, é a ingen pent natur. Homem a tro, tro mod amor. Så vil jeg elskes igen. Lyt derfor til mig, min ven. For jeg ville ønske, jeg var dig. Hvor skulle jeg dog elske mig? Klappe min kind og stryge mit hår og skænke mig sol og vår. Tusinde kys og tusinde kæl, det onde jeg tit mig selv. Så jeg ville ønske, jeg var dig. Hvor skulle jeg knus elske mig? Sikke et sus og sikke et liv og sikke et perspektiv. Ja, jeg ville ønske jeg var dig. Derfor spørger jeg dig, gik du samme vej? Og mødte du dig i kyssenes leg, hvis omvendt du for mig? Når vi bliver 90, siger vi hvem er hvems? Hvor tryllende du, jeg synger som nu. Da du, da da da da du. Så jeg ville ønske, jeg var dig. Men hvis en dag du frier til mig, så siger jeg du, det gik som det skulle. Så gifter du dig med mig. Så det var da godt, at du var dig. Derfor spørger jeg dig, gik du samme vej? Og mødte du dig i kyssenes leg, hvis omvendt du for mig? Når vi bliver 90, siger vi, hvem er hvems? For tryllende du, jeg synger som nu. Da du, da da da da du. Så jeg ville ønske, jeg var dig. Men hvis en dag du flyver til mig, så siger jeg du, det gik som det skulle. Så gifter du dig med mig. Så det var da godt, at du hva? Dei? Mille violini suonati dal vento. tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggio pianto, dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove.